à sombra do teu cabelo, à sombra do teu cabelo, eu vejo o lado de lá. É que o mundo tem dois lados, é que o mundo tem dois lados, e à sombra é que eu vejo o que há. Abram depressa as janelas, que eu quero ver as estrelas. Não durmo, não tenho tempo para tudo o que há lá dentro. São luzes, são silhuetas, muitas delas borboletas, com cores de jacaré. Vemos casas ao contrário, mas vai mudar o cenário, diferente do lado de cá. Quem disse que o teu olhar não tinha brilho ao entrar, sem cor, sem nada? Não sabes escutar o encanto que vem do mar, procura o que a sombra fizer. A sombra é que temos pé, e nunca te falta a fé no cheiro dos cravos. Não perdes o teu caminho, nunca te sentes sozinho, e há sempre em ti o amor. Abram depressa as janelas, que eu quero ver as estrelas. Não durmo, não tenho tempo. À sombra do teu cabelo, à sombra do teu.